Está a começar mais um Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva e FEDER. Aceite o convite e desfrute do melhor que a Serra da Freita e o Geoparque de Arouca têm para oferecer. Acelere connosco, logo depois, nos carros futuristas da EGI Ecoteam, do Politécnico da Guarda. E que tal uma viagem ao espaço? A tecnologia concebida pela Universidade de Aveiro já está em órbita e promete revolucionar as telecomunicações mundiais. Para o fim, deixamos um pijama que combate doenças de pele e um projeto de alimentação saudável nas escolas do Conselho de Porto Alegre. Fique por aí. Vamos ter 50 minutos com o melhor da ciência em português. Subimos de carro, Serra da Freita acima, vindos de Arouca, uma vila do distrito de Aveiro. Apetecia parar em cada recanto. A paisagem é deslumbrante, mas só o fizemos mesmo junto à aldeia da Castanheira. Estamos junto às Pedras Parideiras, um fenómeno geológico raro no planeta. É aqui que começamos esta viagem ao passado. Vamos recuar 500 milhões de anos. António Carlos Duarte, coordenador executivo da AGA, a Associação Geoparque Arouca, é quem nos guia nesta conversa. Estamos aqui no planalto da Serra da Freita, num dos ex-libris do Geoparque Arouca. Neste planalto aqui da Serra da Freita, nós temos aqui vários fenómenos geológicos que retratam aqui o nosso verdadeiro património geológico e que com ele nos transmite uma série de conhecimento das ciências da Terra e que os turistas têm a oportunidade, e quem nos visita, de usufruir e de conhecer este património que é singular em todo o mundo. O Geoparque de Arouca ocupa uma área de 328 km². Foi formalmente constituído em 2008. Integra a Rede Europeia e Global de Geoparques, certificada pela Unesco desde 2009. Nesta região estão identificados 41 geocíticos de singular valor e relevância internacional. Entre eles, destaque para os fósseis trilobites gigantes, uns seres marinhos que há 465 milhões de anos mudavam de carapaça e podiam atingir o tamanho de 80 centímetros. Mas também aqui há de destacar a Frecha da Miserela, ou as Pedras Parideiras. Nós temos aqui uma panóplia de geossítios que interpretam aqueles que foram os momentos da vida do planeta Terra, de facto, se assim pode ser chamado, mas toda esta movimentação que houve no nosso planeta e que está sempre também em constante evolução e que hoje tem aqui uma herança e um património a preservar, porque efetivamente nós com a visita a estes geossítios ficamos com uma leitura no fundo daquilo que foi a evolução da vida e a evolução também do planeta Terra neste mundo. Mas António Carlos Duarte, o coordenador executivo da Associação Geoparque Arouca, salienta que a estratégia tem de estar muito para além deste património geológico identificado. As pessoas, os visitantes ou os locais são parte fundamental do projeto. Um geoparque não é um parque geológico, como sabem. Um geoparque é sim um território com uma área muito bem definida, em que nesse território se desenvolve uma estratégia de desenvolvimento sustentável para atrair públicos e desenvolver a qualidade de vida das pessoas, dos seus habitantes. No fundo, nós estamos a falar de uma abordagem de desenvolvimento territorial, onde é possível, neste território, conjugar o património geológico, conjugar a cultura, conjugar a natureza e conjugar todos os valores que existem neste território. Ver o património existente preservado e, sobretudo, apreciado é algo que os habitantes começam a valorizar, salienta a geóloga Alexandra Paz. Ora, estamos em plena serra, pronto, as populações são bastante fechadas, mas desde que a Associação Geoparque Arouca e com o Geoparque temos vindo a implementar e cada vez temos-nos aproximado mais das populações locais. Há agora cada vez mais preocupação até de alguns jovens, não só nesta aldeia, que já não existem populações mais jovens, mas nas outras, em criar atividades, em criar produtos endógenos, portanto, a venda, por exemplo, das castanhas nesta altura do ano, da cereja, a criar compotas, a criar licores, portanto, produtos regionais e que pode ser uma mais-valia para o desenvolvimento económico aqui destas zonas. É uma aproximação a estes habitantes da aldeia e cada vez mais envolvidos envolvê-los, que é esse o grande objetivo, e trabalho de um geoparque também, é envolver a comunidade, porque um geoparque é feito com toda a gente do território, né? E para toda a gente, portanto, não só para as pessoas que são de fora do Conselho da Arouca, de fora da área do geoparque, mas também é muito feito para aqueles que estão no nosso território e com eles também. O Conselho da Arouca recebe cerca de 200 mil turistas por ano. Desde a abertura do geoparque, o número de visitantes aumentou entre 15% e 20%. Só na Casa das Pedras Parideiras, num ano, já passaram mais de 30 mil pessoas. Estudantes foram cerca de 5 mil, de escolas com localizações geográficas tão diferentes como Chaves ou Faro. Alexandra Paz vai levar-nos agora à descoberta deste centro de interpretação. Vamos entrando. No primeiro andar temos a loja e uma recepção, onde é feita, onde é dado todo o apoio a todos, a todas as pessoas que chegam até aqui. Temos também bastantes produtos locais, todos eles produzidos localmente no nosso concelho, desde os vinhos aos compotas, aos licores, à doçaria conventual, regional. A Casa das Pedras Parideiras foi mesmo instalada numa antiga casa da aldeia, portanto, que reflete muito as rochas que nós temos aqui nesta aldeia, que são mesmo as chamadas popularmente pedras parideiras. No fundo é um granito, como tantos outros, mas que contém uns nódulos de cor escura. Os nódulos, como se vão libertando da rocha granítica de cor clara, iam sendo encontrados aqui nos campos pelos habitantes da aldeia, desde que à memória foram então batizadas de pedras parideiras. É claro que por detrás do nome popular há uma explicação científica. Refere a responsável da Casa das Pedras Parideiras que tudo tem a ver com o tipo de granito e com a enorme amplitude térmica a que as rochas estão sujeitas nesta região. O que distingue este granito dos outros que se conhecem é que a maioria das micas negras estão concentradas a formar nódulos. Os nódulos que então se vão destacando não por fenómenos sobrenaturais, mas sim devido às condições que se fazem sentir aqui. Estamos no topo da serra, os verões são quentes e secos, os nódulos, como são de cor escura no meio de uma rocha granítica, vão absorver mais a radiação solar do que a rocha granítica envolvente, que é mais clara. Então têm tendência a soltar-se por ação do calor. Pelo contrário, os invernos são bastante frios, como nós sentimos hoje, caem nevões por vezes, e então a ação do gelo faz-se sentir também aqui. Acaba por circular sempre alguma água das chuvas, vai-se instalando em algumas fraturas, congela, e quando há um congelamento é como se formasse ali uma cunha de gelo. Os nódulos têm tendência a soltar-se por aquela ação da cunha de gelo. A sabedoria popular e local também explica de forma peculiar tamanha raridade. Os 83 anos de Alberto Gomes são garante de uma história bem contada. A pedra é dura, ou seja, a pedra é mole, depois tem aquele bagunjito redondo metido naquela cova. Se a pedra estiver assim e aquilo coisa, a seraiva, a neve, como era antes, hoje há muito tempo que não vem, o mau tempo e o calor e essa coisa vai rompendo a pedra em molde e depois aquilo vai e cai. Faz conta que pare. Agora, o que elas nascem, nascem, mas não é nascer como os cristãos. Né? Ficou ainda mais curioso? Quer saber mais sobre este fenómeno geológico raro a nível mundial? Alexandra Paz, responsável pelo Centro de Interpretação, espera por si na aldeia da Castanheira, bem no coração do Geoparque de Arouca. Aconselhamos a toda a gente que queira conhecer um pouco mais e a descobrir realmente o que são estas rochas, que venham até aqui ao Centro de Interpretação, até à nossa loja, à recepção, e pelo menos saem daqui já com outra informação. Este é o Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Percorremos o país e vamos ao encontro dos investigadores, homens e mulheres que contribuem para a ciência portuguesa. Vamos agora mudar de cenário, forte, farta, fria e formosa. Já adivinhou certamente, porque estamos na Guarda, a cidade dos 5 Fs, mais concretamente na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico. Nos próximos minutos vamos estar à conversa com o professor Jorge Gregório para falar do projeto EGI EcoCar, Sabe o que acontece quando juntamos um grupo de jovens, a questão do ambiente e energia, a inovação tecnológica e os veículos a motor? Ah, e também é preciso referir, um professor que gosta de ser desafiado. Nos próximos minutos vamos estar à conversa com o professor Jorge Gregório para falar do projeto EGI Ecocar, que surgiu na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda em 1998. Este projeto surge da ideia dos alunos de Engenharia Mecânica, que queriam um projeto que mostrasse o know-how de que a escola era capaz, e na altura este projeto foi carinhado pela direção do Departamento de Engenharia Mecânica e conseguimos levar isto à frente. Eu inicialmente nem era para ficar como coordenador de projeto, era só para coordenar a parte do motor, uma tarefa um bocadinho mais simples, mas depois os alunos começaram a fazer força para ficar à frente do projeto. EGI Ecocar é o nome do projeto e deriva do antigo nome dado à cidade da Guarda, Egitânia. Eco vem de económico e ecológico, e car, de carro, obviamente. Temos assim o projeto EGI Ecocar da EGI Team, a equipa da Guarda. O engenheiro Jorge Gregório é coordenador do grupo que, desde o arranque, já construiu 8 veículos. O primeiro foi o EGI Ecocar, que é este aqui, que tem uma forma semelhante a um golfinho. Nesta altura aqui em Portugal também foi na sequência da Expo. Apareceu na Expo um carro que era parecido com um golfinho, também deste género, da Chalet Camaraton, e nós fizemos um, mas só no final, com o desenvolvimento da maquete, é que nós olhámos para o carro e com a maquete, é esta que está aqui, e nós fizemos depois algumas modificações da maquete para o carro. E quando acabámos de fazer o carro, olhámos para o carro e dissemos assim: caramba, isto parece mesmo um golfinho. E realmente até tem aquele rebordezinho que lhe dá o efeito de parecer um golfinho e tudo. Ouviu a referência à Shell Eco Marathon? É uma prova que se realiza anualmente um pouco por todo o lado. Na Europa já esteve em França, na Alemanha e agora na Holanda. Na América acontece nos Estados Unidos, na Argentina e no Brasil. Depois há ainda encontros na Austrália e na África do Sul, sempre com a assinatura da marca petrolífera Shell. A prova de Shell Eco Marathon é uma prova para automóveis deste género, tanto de protótipos como Urban Concept, que é este que está aqui atrás de mim, que é um pouco maior, e o piloto já tem que ter 70 kg, já é mais parecido com um carro real. E é o objetivo destas provas é ver quem é que consome menos. Nos últimos anos, as provas de Shell Eco Marathon têm sido dominadas por uma equipa francesa, que é a Microjoule, que faz 3 mil e tal quilómetros com 1 litro de gasolina. Este evento mundial nasceu em 1939 nos Estados Unidos, quando os trabalhadores da Shell decidiram lançar um desafio para saber que veículo percorria mais quilómetros com a mesma quantidade de combustível. Hoje, a competição destina-se a jovens estudantes de todo o mundo que apresentam propostas de engenharia energeticamente eficientes em carros futuristas. Ao longo dos anos, as fórmulas de energia dos carros presentes na Shell Eco Marathon também foram mudando, explica o professor Jorge Gregório, coordenador da EGI Team. Começou só com gasolina, depois também foi admitido o gasóleo, passado uns anos foi o GPL, gás de petróleo liquefeito. Ultimamente abriu-se também aos veículos elétricos, tanto a viaturas solares como só com baterias. Nós em Portugal, e mesmo na Shell Eco Marathon, nós em 99, na primeira prova que eles fizeram em Inglaterra, nós fomos pioneiros com um carro de energia solar, que depois reconstruímos em 2004 para participar outra vez na primeira prova de Shell Eco Marathon para viaturas solares. Nesse ano, em 2004, curiosamente, nem a própria organização estava preparada para medir os consumos, de maneira que esse ano foi só mesmo para passearmos. E no ano a seguir, mesmo com os problemas todos que tivemos, conseguimos ficar em segundo lugar. E tudo graças ao engenho e arte dos portugueses. Houve um dia que esteve imenso calor, daquele sol mesmo tórrido, e então derretemos a instalação elétrica toda. E no dia a seguir, nós tínhamos a instalação elétrica toda derretida, e havia pessoal que dizia: ah, desiste-se e tal, não sei o quê. E depois alguém teve a ideia: então, e se a gente fosse aí um supermercado, comprasse uma trotinete? E nesse dia à noite fomos comprar uma trotinete, tiramos a instalação elétrica, metemos no carro, ainda é a instalação elétrica que hoje lá anda. com o equipamento que tínhamos, tínhamos feito melhor resultado. Por exemplo, o motor elétrico que nós tínhamos era o motor da Maxon, que era o motor que equipava, por exemplo, aqueles robôs que foram para Marte, e era aliás, o motor ainda o temos, é muito fiável. Só que o sistema de controlo é que foi todo de vela, de maneira que nós não podíamos utilizar aquele motor elétrico com o sistema de controle da trotinete, de maneira que tivemos que passar o sistema todo da trotinete para o carro, o controlador, o regulador de tensão, essas coisas todas. Tivemos sorte, que a tensão era a mesma 12 volts. Voltamos ao laboratório da EGTIM, no Instituto Politécnico da Guarda. Jorge Gregório faz uma visita guiada para os amantes dos automóveis e dos protótipos. Este aqui está feito com a tecnologia de Fórmula 1 de finais dos anos 50, um chassi tubular com carroceria em fibra de vidro. Depois evoluímos para aquele carro ali que agora só está a carroceria, com uma carroceria de fibra de vidro, mas totalmente carenado, para melhorar a aerodinâmica, mas ficámos com problemas de visibilidade, o piloto via muito mal a estrada, tanto que nós este carro aqui foi o único que nós tivemos que já captou. Depois acabámos por fazer este aqui, que é 30 cm mais comprido, e o piloto já tem muito melhor visibilidade e tem muito melhor estabilidade. Além disso, este aqui já tem a tecnologia que era usada nos finais dos anos 90 nos carros de Fórmula 1, ou seja, um chassi monocoque em fibra de carbono, Kevlar, e com ninho de abelha em alumínio. Mas afinal, que carros são estes? Se calhar estamos a falar de um conceito um bocado radical de carro. Nós, nestes carros aqui, a altura que nós temos varia entre 60 e 70 cm de altura. Para conduzir, vamos praticamente deitados. Eu devo-vos dizer que já ensaiei o carro aqui à volta do Instituto, e ali ao fundo daquela descida nós passamos lá 80, 90. Nós não vemos as tampas dos esgotos. Há certas coisas que nós não temos noção, só quando passamos por elas é que as sentimos, mas no entanto dá uma suavidade de condução muito grande, porque são muito aerodinâmicos, e praticamente nós só ligamos estes carros nas subidas. Nas descidas vimos com a aceleração da gravidade por aí baixo, e a 60, 70 é uma sensação única nestes carros. E a suavidade não tem nada, por exemplo, a ver com um kart, que é tudo muito coisas muito bruscas. Aqui as manobras são todas muito suaves e tudo decorre com outra, digamos que é quase como estar nas nuvens. São veículos cheios de particularidades, como explica o professor Jorge Gregório, do Instituto Politécnico da Guarda. A técnica de condução destes carros é o start and stop. Ou seja, quando o carro perde embalagem, nós ligamos o motor. O motor ganha embalagem, o carro ganha embalagem, desligamos o motor. E é assim, desta forma, que nós conseguimos fazer 1000 e tal quilómetros com um litro de gasolina. Como o carro é pilotado, o piloto é que tem essa, é que toma essas decisões. Aliás, nós temos uma janela de funcionamento, a velocidade média destes carros é 30 km/h, e nós temos uma janela de funcionamento que varia entre os 35 km/h e os 18 km/h. Ou seja, quando o carro chega aos 18 km/h, liga-se o motor. Quando o carro chega aos 35 km/h, já está suficientemente embalado, desliga-se. Aliás, é curioso, por exemplo, que num dos primeiros anos que nós fomos à Chaleco Marathon, havia uma subida em que o jornalista que nos acompanhava fazia também a subida num carro parecido com este. Ele levava o motor ligado e havia carros destes a passar por ele com o motor desligado. Ou seja, estes carros aqui, para além de embalarem, conseguem garantir durante muito tempo a velocidade. Para conduzir estes bólides e tirar o maior rendimento possível, também é preciso saber como. Sim. Ou seja, é necessário também o piloto estar muito familiarizado com o carro, saber escolher muito bem as trajetórias, saber em que trajetórias é que há menos perdas e em que trajetórias é que há ganhos. Isso aí revela um bom piloto. Por exemplo, aqui à volta do Instituto, tive uma piloto, uma altura que tinha uma piloto e um piloto, e ela conseguia ganhar um a dois miligramas por volta ao Instituto. Ao fim de 7 ou 8 voltas, dá uma diferença grande. Carros, protótipos, chassis, motores, cabos e os mais diversos componentes, tudo em exposição neste laboratório da EGTIM. Será caso para reclamar? Andam aqui a brincar aos carrinhos? Não, mas a verdade é que o projeto EG EcoCar é um verdadeiro terreno de experimentação, conhecimento e investigação. E porquê é que é importante manter este grupo? A primeira coisa é ganhar know-how. E depois, outra coisa que também é extremamente importante é trabalhar em equipa. E depois, também ganhar uma certa capacidade de desenrascanço. Nós aqui muitas vezes temos alguns desafios que temos que resolver na hora. Já tivemos muitas situações, essa por exemplo da instalação elétrica que derreteu é um caso. Nós tivemos muitas situações e depois vamos muito por tentativa e erro e no fundo isto dá-nos muita tarimba para depois quando vamos para o mundo de trabalho. Relativamente às soluções que nós usamos nos carros, são soluções que nós, quando começamos com elas, sempre fibra de carbono, nós começamos com isto em 99, mal se falava. Agora até já há bicicletas em fibra de carbono. Ou seja, é uma tecnologia que nós estávamos à frente. Jorge Gregório lamenta que os dados científicos que vão recolhendo das várias experiências que desenvolvem não passem para a indústria automóvel. Se nós pensarmos de uma forma racional, nós sabemos como é que havemos de tornar um carro mais económico. No entanto, curiosamente, aquilo que nós verificamos na vida real é que essa atitude racional, por exemplo, relativamente ao peso, aquilo que nós vemos nos carros, é que os carros estão a aumentar cada vez mais de peso. Em termos aerodinâmicos, também se podia fazer muito mais, e no entanto verificamos que o CX à volta de 0.3 quase que virou padrão. Um carro, qualquer marca, chega ali com um CX com coeficiente de penetração aerodinâmica 0.30 e ficam por ali, não procuram ir mais além. Relativamente também à resistência ao rolamento, também se podia fazer mais, também não se faz. Ou seja, quase que dá a impressão que queremos continuar alegremente a consumir gasóleo, gasolina, combustíveis fósseis. Dá a ideia que a indústria automóvel, a linha quase de pensamento, é transformar um carro numa sala de estar, com quatro rodas. É quase a ideia que dá. Por causa disso é que a grande desculpa que eles dão é que aumentam o peso, mas aumentam também a resistência, a segurança passiva. Mas mais do que a segurança passiva, é preciso termos uma boa segurança ativa. E um carro, se for mais leve, trava mais depressa, arranca mais depressa, consome menos. Isso são coisas que nós andamos a pôr de lado. A EGTeam é uma das equipas mais premiadas em Portugal. Nota-se no professor Jorge Gregório o orgulho quando fala das conquistas que o grupo de trabalho da Guarda tem alcançado. Temos ali uma mesa cheia de troféus que fomos ganhando ao longo dos anos. Daqueles dos que eu mais gosto, aliás, que foi mais duro consegui-los, foi aqueles dois troféuzinhos da EcoCity. Ficámos em primeiro lugar com este carro numa prova que pretendiam que fosse uma pista, só que aquilo era uma estrada num parque. E então, desde raízes de árvores, buracos, aquilo tinha de tudo. E estes carros, como não têm a suspensão, saltam muito. Uma das coisas que nós fizemos foi substituir todas as porcas e pôr porcas freadas, daquelas porcas que não se desapertam, exceto uma única porca, que é esta porca aqui, que é uma porca de orelhas, no volante, em que quando o piloto acaba uma sessão de testes, diz assim, fomos ver e dizemos assim, infelizmente não saltou porca nenhuma, e ele tinha no colo esta porca de orelhas e o volante já estava a começar a saltar. E então pusemos uma contraporca aqui na landa. Investigadores da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, conseguiram pôr fim a um dos genes responsáveis por um terço dos tumores no organismo. Descrito como o pico Everest das mutações cancerígenas, o gene já tinha sido identificado pelos especialistas, mas até agora ninguém tinha conseguido aniquilá-lo. A descoberta pode levar ao desenvolvimento de novos medicamentos para o tratamento do cancro, sobretudo no pâncreas, intestino e pulmões. A tecnologia portuguesa continua a dar cartas nas missões espaciais. Uma empresa de Coimbra, a Critical Software, foi contratada para desenvolver dois programas de software informático de controlo para as missões a Marte da Agência Espacial Europeia em 2016 e ao Sol em 2017. O primeiro trabalho pretende mapear fontes de gás metano emanadas pelo planeta Marte e o segundo tem como objetivo recolher informação relativa ao Sol. A Critical Software tinha já participado na construção do simulador operacional que treina os operadores desta agência espacial. Agora, a ciência nos desportos motorizados. Cientistas da Universidade de Aveiro criaram um capacete de motociclista revestido a cortiça. O objetivo é reforçar a segurança de quem anda de moto. Depois de vários testes, a equipa de Ricardo Alves de Sousa, professor do Departamento de Engenharia Mecânica, concluiu que a cortiça tem maior capacidade para absorver impactos, salvaguardando o motociclista no caso de sofrer múltiplas pancadas na cabeça. Uma ideia que pode revolucionar o mercado, já que todos os fabricantes apostam em exclusivo em Sferovit para o revestimento de interiores dos capacetes. Um material, diz o investigador, que tem a vantagem de ser barato e leve, mas por outro lado tem a grande desvantagem de não proteger os motociclistas num segundo impacto, uma vez que já se deformou no primeiro. Os investigadores querem levar o produto ao mercado desportivo de alta competição, onde a segurança e o risco andam de mãos dadas. Da terra para o fundo do mar, os cavalos marinhos são perfeitos predadores. Tudo por causa da forma da cabeça. São lentos, os mais lentos peixes que se conhecem, e mansos, mas revelam ser campeões na arte de se aproximar das presas para as conseguir capturar. As presas dos cavalos marinhos são minúsculos crustáceos, nadam a grandes velocidades. O tempo que levam a reagir quando detectam um predador é de 2 milissegundos, o que equivale a nadar debaixo de água a 3.200 km por hora. Ainda assim, a técnica usada pelos cavalos marinhos faz com que estas presas não tenham qualquer tempo de reação. Esta é a conclusão de um estudo realizado por cientistas da Universidade do Texas. Estamos em sintonia com a ciência. Esta é mais uma emissão Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva e FEDER. Neste espaço, já ouviu falar de geologia e da investigação aplicada à indústria automóvel. Agora, prepare-se, vamos entrar em órbita. A tecnologia criada pela Universidade de Aveiro já está no espaço, mas foi com os pés bem assentes na Terra que ouvimos o investigador Hugo Mostardinha falar do projeto. A Universidade de Aveiro estreou-se em missões espaciais no verão de 2013, na base de Kourou, na Guiana Francesa. A bordo do foguetão Ariane 5, seguiu o satélite de telecomunicações AlphaSat. Lá dentro está um circuito eletrónico totalmente concebido em Portugal. Desde 2008 que o Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Academia Aveirense trabalhava num condutor elétrico que fosse imune à radiação cósmica. Hugo Mostardinha, um dos investigadores que colaborou no projeto, explica o que foi pedido aos portugueses. Nós conseguimos este trabalho com a ajuda da EFASEC, portanto, este foi um projeto de ganho pela EFASEC para a Agência Espacial Europeia, onde no rol de experiências que a agência queria fazer, tinha que ter a experiência do nitrito de gálio, uma vez que eles estão convictos que é uma tecnologia que vai trazer mais valias às telecomunicações no espaço. Então faziam questão que tivesse uma experiência de nitrito de gálio. Dada que o IT, Instituto de Telecomunicações, tem um grande conhecimento nesta área e trabalha há muitos anos na área de telecomunicações, a EFASEC pediu-nos a nossa colaboração. Mas talvez seja melhor começarmos por ouvir a definição de nitrito de gálio. Nitrito de gálio é um semicondutor, portanto, o mais conhecido é o silício, que faz a maior parte da eletrónica e dos transistores dos nossos microprocessadores, dos nossos computadores. O nitrato de gálio é uma, portanto, uma liga mais usada em telecomunicações, portanto é uma liga mais rápida e que permite criar sistemas de alta frequência. O investigador da Universidade de Aveiro admite que este condutor elétrico já não é propriamente uma novidade, já é usado em telecomunicações e também na iluminação LED, por exemplo. Aqui a grande novidade e o que se vai experimentar é a utilização do nitrato de gálio no espaço, portanto num ambiente diferente. O nitrato de gálio, por característica intrínseca, é inerte à radiação cósmica. O que vamos verificar é, em condições reais, sujeitá-lo à radiação cósmica que degrada ao silício e verificar que o nitrato de gálio não se vai degradar nesta experiência que vai durar alguns anos no espaço. O protótipo que está no Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática, cópia fiel da que foi para o espaço, tem uma placa de controle do tamanho de uma tablete de chocolate. Quanto ao transistor, propriamente dito, não tem mais de 2 milímetros. É precisamente o tamanho que pode criar uma autêntica revolução no mundo das telecomunicações. Para além de que a proteção dos circuitos de nitrato de gálio também pode ser menos cuidada e mais barata, garante Hugo Mostardinha. Isso torna todo o sistema mais barato. Portanto, estamos a falar em produzir sistemas mais económicos para telecomunicações espaciais, para aplicações militares, o que, dado que o custo da produção dessa eletrónica vai ser mais económico, toda a telecomunicação inerente que usa esse sistema, à partida também poderá ser mais baixa. O volume também vai reduzir, o volume da área no satélite, portanto este transistor tende essencialmente a reduzir, a substituir as chamadas antigas válvulas, aqueles rádios antigos, que na verdade ainda se usam no espaço quando estamos a falar de transmissão em potência. E poderá substituir, quando imaginarmos uma válvula daqueles rádios antigos do nosso avô e depois vermos um transistor tão pequenino comparado, vemos que de facto há uma redução muito grande de volume. Quer dizer que as chamadas e a internet vão ficar mais baratas? Sim, eu acredito que sim. Isso também vai depender um pouco dos operadores de rede, mas significa que as comunicações via satélite se poderão tornar mais económicas. Portanto, lançar um satélite de telecomunicações tornar-se mais económico. O satélite lançado pela Agência Espacial Europeia tem uma vida útil de 15 anos, mas os cientistas acreditam que devem bastar apenas 6 para chegar a algumas conclusões. Em Aveiro, também se aguardam as conclusões dos testes com alguma expectativa. Essencialmente, nós queremos ver se o transistor é, de facto, inerte à radiação cósmica. Então, o que vamos estar a medir é essa potência que ele está a gerar, vai decair com o tempo ou se vai manter. Portanto, se o transistor se vai degradar ou se vai manter 100% funcional. A Universidade de Aveiro, através da FASEC e a boleia da Agência Espacial Europeia, está novamente a caminho do espaço. Está na calha um novo trabalho. O investigador Hugo Mostardinha já mostra entusiasmo para a nova missão. Vem um pouco no seguimento desta experiência. A ideia é fazer eletrónica de alta potência para telecomunicações. E aí não estamos a falar em fazer uma experiência para validar uma tecnologia, mas sim já fazer sistemas de telecomunicações para reenvio de informação. No espaço é assim, mas na Terra o trabalho não para. Hugo Mostardinha só lamenta que a indústria não aproveite o que de bom se faz no meio académico. Há muita investigação que fazemos aqui a nível de materiais, telecomunicações. Neste momento andamos a estudar sistemas de transmissão de energia sem fios, andamos a estudar sistemas de localização, sistemas de criar antenas nos mais diversos materiais, desde a cortiça, papel, vidro, enfim, um mundo de aplicações que se podem adaptar. Portanto, isto é uma investigação muito genérica, mas podem se adaptar a casos muito particulares de necessidades da indústria. Está em marcha a revolução no mundo das telecomunicações com o contributo de tecnologia portuguesa. E do espaço para a astronomia. O nome José Monteiro da Rocha diz-lhe alguma coisa? Foi uma figura importante do ensino científico da astronomia no século XIX. É mais uma personagem da ciência portuguesa. Matemático e astrónomo José Monteiro da Rocha, professor da Universidade de Coimbra, foi o principal responsável pela formação científica dos astrónomos portugueses da primeira metade do século XIX. Nasceu em junho de 1734 no concelho de Marco de Canaveses. Tinha 4 irmãos e era filho de um casal de agricultores. Ainda novo, muito novo, foi para o Brasil, onde recebeu educação jesuíta na Bahia. Mais tarde deixa a ordem e em 1760, com 26 anos, é ordenado padre secular. O regresso a Portugal acontece 6 anos depois para frequentar a Universidade de Coimbra, onde acabaria por se formar em cânones. O interesse que demonstra pelas ciências acaba por valer uma recomendação a Marquês de Pombal. Para o reitor Dom Francisco de Lemos, era ele a pessoa indicada para organizar a nova Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra. Monteiro da Rocha reestrutura o curso de matemática, redefine o plano curricular e os conteúdos programáticos. A partir de 1783, o docente passa a reger a cadeira de astronomia e, em 1795, é nomeado diretor do Observatório Astronómico. José Monteiro da Rocha é autor de importantes publicações sobre astronomia teórica e prática. Alcança notoriedade com a memória sobre a determinação das órbitas dos cometas, com o sistema físico-matemático dos cometas e a determinação da longitude. Em 1804, o catedrático torna-se membro da Sociedade Real da Marinha. Nesse mesmo ano, foi agraciado com a Ordem de Cristo. Passa a conselheiro do então Príncipe Regente, o futuro Dom João VI. Deixa a cidade dos estudantes e rumo a Lisboa, passando a ser presença assídua na corte. Os 1.300 títulos deixados pelo catedrático fazem parte do espólio da Biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda. José Monteiro da Rocha morre a 11 de dezembro de 1819, aos 85 anos. Deixou a obra o astrónomo e matemático reconhecido por Marquês de Pombal. Nos caminhos da ciência, a próxima paragem é na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Cristina Lopes, médica e investigadora, apresenta-nos um pijama como forma de combater doenças de pele, principalmente a denominada dermatite atópica. A forma de tratamento poderá passar pelo uso de vestuário inteligente, mas talvez seja bom começarmos por perceber, antes de mais, que patologia é esta. Cristina Lopes, médica e docente investigadora na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, dá uma ajuda. A dermatite atópica é uma doença inflamatória cutânea crónica, que é feita sobretudo em idade pediátrica, mas pode persistir na idade adulta. E quando persiste na idade adulta, é tendencialmente mais grave. Caracteriza-se por lesões cutâneas, ou seja, áreas vermelhas, com descamação, que dão muito incómodo, essencialmente prurido, ou seja, comichão. Prurido esse, que normalmente agrava à noite. Por isso, as pessoas com dermatite atópica têm, tradicionalmente, uma perturbação do sono e têm menor qualidade de vida. A solução parece estar num pijama de algodão impregnado com uma substância de características cicatrizantes e antibacterianas. Quitosano é um açúcar, basicamente complexo, que é derivado do exoesqueleto, ou seja, da quitina dos crustáceos, por exemplo, do camarão, aquela parte de fora do esqueleto do camarão, que sofrendo um processo de transformação química se consegue extrair o quitosano. E depois há outras fontes, como cogumelos, como lulas, mas essencialmente, neste caso, a fonte do quitosano seria essa derivada dos crustáceos. A ideia de criar roupa para tratar a dermatite atópica partiu de uma empresa têxtil de Guimarães, a Crispim Abreu. Teve como parceiros o Centro de Nanotecnologia e Materiais Inteligentes, o Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal, a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto e a Faculdade de Farmácia também do Porto. À Faculdade de Medicina da Universidade do Porto coube essa responsabilidade da realização dos ensaios clínicos. A docente Cristina Lopes coordenou. Recrutamos 70 doentes acima dos 12 anos de idade e propusemos que experimentassem um pijama, ou seja, utilizassem durante todas as noites, por um período de 2 meses, um pijama que estava impregnado com o quitosano. E avaliamos antes a gravidade da dermatite e depois a gravidade da dermatite. E outros parâmetros imunológicos, avaliamos a composição microbiana da pele antes e depois. Os dados ainda estão a ser analisados ao detalhe, mas as perspectivas são animadoras. O que nós sabemos neste momento é que o produto foi bem tolerado pelos doentes, que a maioria dos doentes achou que ele era confortável e que melhorava a sensação de prurido. Mais dados, não lhe posso neste momento dizer, sabemos é isso, é que testado em doentes com esta patologia é perfeitamente tolerada e parece ter um efeito benéfico. Cristina Lopes acredita que esse efeito benéfico poderá ser o último impulso para a empresa têxtil avançar com a comercialização do vestuário. A ideia é poder disponibilizar aos doentes com dermatite atópica uma nova arma, podemos dizer terapêutica, sendo não invasiva, fácil de tolerar e que seja um aporte positivo. Estima-se que em Portugal 10% das crianças entre os 6 e os 7 anos e 5% entre os 13 e os 14 sofram de dermatite atópica. À medida que Nós temos mais contacto com antibióticos, menos contacto com o meio ambiente, e quando digo meio ambiente, mais afastamento dos meios rurais, menos contacto com a terra, com os micro-organismos que vivem na terra, mais alergias temos, porque no fundo a alergia é uma reação exagerada de hipersensibilidade a componentes que são inócuos. Não é suposto reagir a um grão de pólen que é completamente inócuo. Por isso, o que parece acontecer é, à medida que o nosso sistema imunológico é modulado para maior eficácia contra as infecções, o preço que pagamos é ter mais alergias. Projetos como o Secondermis, testes funcionais ou inteligentes para tratamento de doenças de pele, podem ser a aposta do futuro das empresas portuguesas do setor. Como médica, Cristina Lopes só vê vantagens. Especializar-se em áreas muito específicas e que são uma mais-valia, não só na área terapêutica, mas também noutras áreas de conforto. Mas em termos médicos, para nós a dermatite atópica, sem dúvida que é um bom modelo, porque tem inflamação, porque implica a barreira cutânea, que é facilmente acessível através do têxtil, e que no fundo é a alergia é uma doença crónica, e que por isso que requer esta modulação. Além do que tratamento, muitas vezes os cremes que são utilizados são muito dispendiosos. Por isso achamos que este projeto é interessante. Os doentes agradecem e, com certeza, também a economia têxtil nacional. A fruta é essencial, dizem os pais, os professores, os nutricionistas e, claro, quase todos os que têm preocupações educacionais. Para alertar os mais novos e ajudar a educar hábitos de consumo saudável à mesa, vamos falar de um projeto do Instituto Politécnico de Porto Alegre, onde a alimentação saudável é o tema principal. A professora Margarida Malcata, da Escola Superior de Saúde, explica já a seguir a linha orientadora deste trabalho, que tem como foco as escolas do primeiro ciclo do Conselho de Porto Alegre. Tem uma missão. É ajudar a mudar as atitudes e os comportamentos em relação aos hábitos alimentares das crianças e jovens das escolas do Conselho de Porto Alegre e, ao mesmo tempo, também que sensibilizar as suas famílias também para esse processo. Nós temos objetivos definidos neste projeto, diagnosticamos a situação, para termos uma intervenção mais focalizada. Depois fazemos a avaliação das nossas intervenções para, de forma, contextualizar e reestruturar a nossa intervenção, para ir ao encontro das necessidades encontradas. Também desenvolvemos estratégias com a comunidade escolar, de forma a que tenham para contribuir para boas escolhas alimentares, tanto no seio familiar como no ambiente da escola. A obesidade e o excesso de peso é uma situação grave e traz consequências muito graves para a saúde da população, por isso é urgente intervir, e a nossa ação é nesse sentido, intervir o mais rapidamente possível para prevenir essas consequências gravíssimas que traz para o futuro, que diabetes, problemas cardíacos, e nós queremos é que a população seja saudável. Falemos da alimentação saudável nas escolas do Conselho de Porto Alegre. Este projeto surge de um desafio que a Câmara Municipal faz ao Instituto Politécnico de Porto Alegre, com o intuito de desenvolver um projeto de alimentação saudável nas escolas. E o Instituto Politécnico de Porto Alegre agarra este repto, este desafio, e reuniu as várias unidades orgânicas e, de acordo com a competência de cada unidade orgânica, começámos a desenvolver o projeto. Foi feito um estudo logo em 2007 pela Escola Superior de Saúde, em que eu realizei-o. E, pronto, aquilo durante um tempo teve um pouco adormecido, porque não havia financiamento para o projeto. E depois fui abordada em 2009, se eu não se importaria de coordenar o projeto, mesmo sem ver fundos, sem ver dinheiro, pronto. E eu consultei alguns elementos da equipa e fomos em frente. Margarida Malcata, a coordenadora do projeto, afirma que é um trabalho que já tem uns bons anos. Nós trabalhamos na nossa intervenção de uma forma sistemática, articulada, tanto a nível da sala de aula, da escola, da comunidade, em várias dimensões. Por exemplo, a nível de estudos, fazemos sempre o diagnóstico da situação e também fazemos a avaliação das intervenções. Também fazemos a avaliação dos dados antropométricos no ateliê de alimento saudável, para ver se as crianças há uma redução do excesso de peso e da obesidade. Em relação a nossas atividades pedagógicas que nós devemos em sala de aula, os alunos fazem trabalhos ligados ao currículo, na promoção da saúde e, essencialmente, também no nível da educação alimentar. E também fazem trabalhos em conjunto com as pessoas na escolha de receitas tradicionais e também da região e da estação do ano. A nível da escola há trabalhos já muito desenvolvidos, que é como a Feira da Alimentação Saudável, que se envolve anualmente, lanches saudáveis que são feitos pelos alunos, os próprios alunos que são responsáveis por esses lanches saudáveis uma vez por mês. Já se tem feito também as conversas temáticas, que é um ciclo de conversas temáticas. Essas conversas temáticas, normalmente vem um perito e também convidamos produtores e empresas locais em que vai-se debater o assunto, e ao mesmo tempo os alunos na sala de aula e na escola desenvolvem trabalhos ligados à temática e são expostos nesse momento, e os pais são convidados a participar. Para além destas atividades, o Mercado Municipal de Porto Alegre também abre as portas às crianças. Recebemos crianças do Jardim Infantil até ao terceiro ciclo, neste momento ainda recebemos crianças do Jardim Infantil e do primeiro ciclo, em que as crianças têm uma visita ao mercado, têm um contacto direto com os produtores, não é? que eles tomam conhecimento dos alimentos da região e da sazonalidade, e depois, de certa forma, isso dá uma certa dinâmica ao mercado municipal e promove os produtos e os produtores. Pronto, mas essa atividade que as crianças, ao visitarem o mercado municipal, a seguir tem uma atividade física também, para perceber que não é só a escolha dos alimentos que têm que fazer, mas também têm que saber gerir bem os gastos de energia, que têm a fazer exercício físico. Depois vamos para um ateliê, onde temos umas atividades lúdico-pedagógicas, em que também avaliamos o índice de massa corporal, e damos um cartãozinho para controle do peso, para levarem para casa, e por trás tem as 10 regras de vida e de alimentação saudável. E depois vão ainda para a cozinha, trocam o grupo, vai para a cozinha e faz a manipulação de alguns alimentos e fazem salada de fruta. E também fazem o processo de degustação, provam uma espetada de fruta. E depois ainda levam uma caixinha de fruta para promover o projeto, mas também para desfrutar desses paladares com a própria família. Este trabalho envolve 2.500 crianças dos dois agrupamentos escolares do Conselho de Porto Alegre, mas não são apenas elas a ganhar com o projeto. A Quinta Pedagógica é outro dos resultados deste trabalho e é ocupada por funcionários do Instituto Politécnico de Porto Alegre. Era um espaço que não estava aproveitado, nem estava rentabilizado. Nós reorganizámos e estamos a aproveitá-lo. Dividimos em talhões. Neste momento foram entregues já 6 talhões e vão ser entregues agora os outros 4 talhões neste mês, e foi para os funcionários do IPP. Foi feito primeiro um regulamento das hortas, depois foi arranjado o espaço, fez-se um furo, pronto, houve todo o sistema de rega para respectivos talhões. Para além de 4 escolas do Instituto Politécnico de Porto Alegre, este projeto conta também com o apoio da Escola Superior de Hotelaria de Porto Alegre. É um trabalho integrado num megaprojeto de financiamento, o RITECA, Rede de Investigação Transfronteiriça da Extremadura, Centro e Alentejo. Ao terminarmos esta conversa, Margarida Malcata partilha a satisfação de ver o projeto implementado. Eu acho que este projeto tem potenciais porque tem uma grande abrangência, envolve muitas instituições, desde a Câmara, a Unidade Local de Saúde, os vários dois agrupamentos e empresas e instituições. Também envolve uma população diversa, desde crianças, jovens, famílias, encarregados de educação, professores, assistentes operacionais. Também é um projeto que tem uma particularidade de se articular muito bem, porque apesar de ter muitas entidades, a sua intervenção mobiliza a intervenção de todos de acordo com a sua competência e com a sua missão, mas os objetivos são comuns de todos nós, que é melhorar os hábitos alimentares destas crianças, e temos metodologias sempre partilhadas, trabalhamos sempre em parceria uns com os outros. A horta está na parte pedagógica e das visitas à horta ainda não estão, vão se iniciar durante o ano 2014, e nossa intenção era que neste momento tem os dois agrupamentos, mas estender a todas as escolas do Conselho de Porto Alegre, ir até ao secundário e até ao Instituto Politécnico de Porto Alegre. A partir de agora, a expressão alimentação saudável já faz parte do dicionário das crianças de Porto Alegre. Música. É tempo de fechar este Ciência em Sintonia. Foi quase uma hora a conhecer mais sobre a ciência que os investigadores portugueses descobrem e produzem em áreas tão distintas como a geologia, a eletrónica, a astronomia, a medicina e alimentação. Esta emissão, promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, tem o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e apoio também do FEDER, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Produção PGM, projetos de rádio e televisão.